Alright, Mendoza 6, show me front, push you back. Tráfego Salvador, bom dia, Federal 9972, pra Índia. Federal 9972, Petrolina, aguarde só um minuto, prepare a Momo, transição Nenim. Momo Nenim na sua escuta. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, Papa Nico 280 e a saída da El. Osco. Símbolo 7, Revolta. 0357, táxi de Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette. Solo com o 1865, pronto, pushback, acionamento do 8. 8, número 2 no setor, previsando em mais 3 minutos, com o 1865. Aguarda, 8 metros. Só o Xerão 625 entrando em sequenciamento então. Temos Xerão pronto, 62 de nono. Agora a previsão de mais 2 minutos. Xerão 625, que foi o Xerão. Toma. Não, 8 será o número 3 agora no setor. Aguarde, previsão de 5 minutos, 625. Aguarda. Aliado, pronto, azul 4201. Gente, só mais um minuto para a decolagem, 4201. É, tá escuto. Vento variável 49, 1.8.0.7, decolagem autorizada. Sete, descendo, 4201. Voo 9925, informe essa indicada. 300 indicada. Tem condição de manter 3009? Afirmo, mantém high speed 300, gol 9925. Prossiga Lima, Papatilo. Tá livre de desvio, Lima, Papatilo. Alô, Salvador, Lázaro 2710 para o táxi, com POB de 60, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. 3. Principal, Índia e Alfa, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, altimetro no 0, no 7, então bom voo, azul 27 no 0. Índia da Pantera lá, 105, azul 27, no 0, abraço. Para o carro do 963, 169 a bordo, Campinas com 3 horas de Paris. 069. 169, ou 19. PA 269, Gol 963, ataque principal, Índia e Alfa, ponto de espera torre, 98, decimal 95, ajuste 10 no 7, tem um bom voo. 7, líder, táxi, chama a torre, na ponto de espera na terra, bom nome, boa. Salvo, voo 1093 para pushback para a meta. Autorização, Gol 093, previsando mais 3 minutos. 3 minutos para pushback para a meta. 093. Bom, 963, informa que seguirá um ATR da Trip, mesmo está ingressando já no pátio principal, na saída do pátio 3. Está visual com tráfego? Não, ainda... Ah, só... Temos, segue o ATR número 2, 10895, bom voo, 963. TR-050, com marca de 3224, o patrão de coisa. O Boeing 737 da Gol, livrar da guarda. Após o tráfego está livre, iniciar o pushback, chame táxi. Ok, após passa terra, faço boa coordenação. Solo para pushback e acionamento, azul 2783. 4201. Após leda. 4201, tráfego à sua direita, posição de 2 horas, 9 milhas, com o mesmo rumo. Cruzando 90 em subida para o 280, é um Charlie 550. 10-4201, mantendo para o 1-8-0. Sulima Papatilo, informa o tráfego à sua esquerda, na retaguarda, que irá ultrapassá-lo mesmo. Está passando agora 4 mil pés. É uma Embraer 190. Boa noite, 65 na escuta, Salão. Prazer. Condicionando que é simultâneo, tráfego da Avianca no portão 7, em coordenação com a equipe do Solen. Empurrar a aeronave um pouco mais a cauda. Tá ok, em coordenação com a Avianca, boa noite, 225, portão 7, em coordenação, feitora simultânea com tráfego do portão 8. Coordenação está livre, chame táxi, o chaname é 225. Você já chamou táxi, 225? 73, azul 273, está livre, chame táxi. Tá de senhora, então, chamará para o táxi, azul. 093, no portão 4, está totalmente pronto? Sim, senhor, totalmente pronto. Portão 4, agora está livre, chame táxi, vou no 093. Não, deixa eu mandar o táxi, 093. Gonçalo, gol 865, iniciando 8 aqui, o colega da Avianca ainda não está com o trator acoplado. Se ele iniciar, se eu esperar ele, eu vou ter que esperar muito para descer no ataque. Na 25, confirma no portão 7, está totalmente pronto? Está pronto aí, o 65, mas o gol passa aí, tranquilo, então a gente espera o gol iniciar, depois sim, vai aguardar o... O tráfego da Gol, inicial táxi, livrar a cauda 625, será o próximo setor, aguardando autorização. Não, aguardando. Cadê 2229, bom dia, acione identificação, autorizado direto em TAP, e desça para o nível 060 no ideal. Gente, identificou, voando ITAP da presente. E vai iniciar a descida para o 060, passarelo 2229. Cruzeiro aprovado, Fezulu 20, aerovia. Decola da 10, curva esquerda. Subida Momo, transição Nenim. Aciona 5074, controle 120, decimal 8. Mal transponde, por gentileza. 5074, 5074. Gente, foi autorizado então Petrolina no 340, Pesulo 20. Decolada 2, curva esquerda, Momo Nenim. 5074 responde, vai chamar o controle 208, Federal 99. Parte Federal 9972, no parte 3, chame pronto, pushback. Para o táxi de voo no F65, 152 a bordo, 1320, confirme. 27 no 0, decolado aos 34, chame controle 120, decimal 8. 1208, vai chamar 27 no 0, prazo. 7, então bom voo, bom dia, boa noite, 65. India Alfa, 2895, 1017, obrigado, boa. Bom, para o táxi do Xené, 6211, com 148 a bordo, 3 horas, da Terra confiando aqui. Eu. 211, segue o gol à frente, bate o Índia, ponto esperador em 18, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 7, tem um bom voo, bom dia, 621. 617, segue como número 2, gol à frente. 65, agora vai seguir o 2 da Avianca, número 3 no ponto de espera, o 865, tem um bom voo. Vai seguir o Avianca, 865, obrigado, bom dia. 093, 1, 6 a bordo, alterna, Uberlândia, 2 horas, 19, direita Índia Alfa, ponto espera 1-0, torre no 8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 7, tem um bom voo, bom dia, gol 1-0, 9-3. 17, 18, 17, 9-5, torre, gol 1-0, 9-3, obrigado. Para o táxi, o azul 2-7, 8-3. 1-0, vento variável com 5-9. Lima Papa Kilo, empregue razão máxima de 1 mil pés de Lima Papa Kilo. 5 para decolagem, torre 1 no 8, decimal 9,5 no ponto de espera, altímetro no 0 no 7, tem um bom voo, azul 2783. 3,20, número 4, após o voo. 2,5, portão 7, está livre, chama o táxi. Está próximo, Bom dia, Márcio Seu Vitor, aqui no Pátio 1, remota do Pátio 1, no posição 14. Solicito autorização para rebocar o NASA para o Pátio 1, no posição 2. Vitor, aguarde para iniciar o reboque. O aeronave iniciando o pushback. Previsão de mais 3 minutos. Ok, o seu vídeo aguarda. Experimento, desça para 2000, informe estabilizado. Vai seguir Boeing 737-800 da Gol, próxima dona. Gente, descendo para 2000, autorizado o procedimento, seguindo o Boeing, o 4950. Proligo 1963. Estou no 963, bom dia, contato radar, se for para o nível 360 via saída da EL. Via da EL, sobe o 360, Gol 1963. Sou 4201, obrigado pela colaboração, reassuma agora a Prog Dadina. Prog Dadina, o 4261, ele vai cruzar o nível 1980. É na escuta do controle, azul 4201. Até a sua escuta. Já. Estabilizado LF, gol 925. Gol 9925, completa final, Chimetou em Salvador, 11895. 1895, gol 9251. Patango Lima, Papa Quilo, chama agora Recife, frequência 125 decimal 1 e alterna 133 decimal 95. Obrigado. 3, decolagem autorizada, pistola 0, vento variável 5 mais. Gol 9-0 na linha. Small 9-5. 1-2-5, 3395, azul 4201, bom dia. Escuta baixado, travado visual. 7, continua a aproximação, pistola 0, molhada, sem chuva na vertical. 37-800, companhia em seu alarme, aguarde pista livre. Sente agora na pista livre, gol 9925. Clear to Sierra Charlie Echo Lima, flight level 360 via Brazil 10 until Pubav, Papa Uniform Bravo Alpha Vitor Pubav, and then Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, and then after according flight plan your route departure from 1110, after departure turn right, dial departure Delta Alpha Echo Lima Departure, then Leda, Lima Echo Delta Alpha Leda, and then Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha Motiva. Score code 5050 and control departure frequency 120.80. To Bravo Hotel Zulu, flight level 360. After departure, right turn, departure dial, then Leda, and then the point taken, the point Mokima, Mokba, confirm Mokba. And escort 5050, Europa 083. Departure will be dial, and then Leda, and then Motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha, Motiva. Motiva, thank you. That's correct, Europa 083, stand 1-1, report when ready, push and start. I call you, thank you. Via saída arbol. 360, via arbol, pode completar a curva direita direto elefa para evitar formações? Autorizado, direto elefa para desvio. Devo, 1093, então, confirma pela direita, para direto elefa. Para úmida, sem chuva na vertical, aguardando pista livre. Escutará no externo, machado travado 2, 4, 9, 5. 9925 no solo 41, libera a direita via taxi eco, chame o solo 1219. Próximo, pode ir na pista molhada, primeiro na metade, né? Afirma, molhada. Confirme a frequência do solo? 1219. Boa. Boa. 9972. Agora só um minuto pra gente acelerar o 9972. Estou com o tráfego, vai ingressar no parte 3. Só um minuto, gente. Mais Solo, Salvador, bom dia. Boa, 9925. 9925, bom dia. A esquerda prossegue quilo, ingressa parte 3. Previsto é 01 Romeu, parte 3. Atento ao balizador. Ok, quilo, parte 3. 01 no Romeu. Boa, 9925. Azul 42, com essa azul 4958, continua a aproximação 320, a voz da linha Cristiana da Costa no zero. A primeira metade se encontra molhada, sem chuva na vertical, vento variável 5-9, aguarde autorização para o pouso. Azul. Sim, está abaixado, travado, aguardo dando autorização para pouso 4958. Azul 4958, pouso autorizado, variável, vento com 62 de nós. Deixa ter pouso autorizado, azul 4958. Olha, bom, não é assim, tá pronto. Pelo 865, alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter no zero, boa noite. Puxa, é 2-1-1, adequado aos 4-4, chame controle Salvador, frequência 1-2-0 nesse momento. 2-0-8-6-2-1, obrigado. Olha, bom dia, o Xané 6-2-1-1. Puxa, 6-2-1-1, contato radar, via saída da El, suba para o nível 360. Via da El, 360. Quanto possível, a frente da El. Mantenha o ponto de espera azul. Próxima duna, mantendo 500 pés sobre o terreno. Afirmativo, vai monitorando o TQS aqui, o 2229. Sena 6211, após 2000 pés, autorizado, Leda. Ah, amigo, 2000 Leda. Azul 4958, Alfa, quilo 43. Prevista a posição no faz 3-0-3, Romeu. Alfa, quilo 43-0-3, Romeu. Quilo 0-3, Romeu. 1865, declaro que horas pico no zero, variável vento com 5 nós, ajuste ao tiro no zero, 1-7 e 17. Desde a colagem, boa noite, 65. Azul 2783, alinhar e manter pista 1-0. Ali mantém azul. Controle Salvador, bom dia, agora na 649, tem que ter informação em dia. 1-649, aciona identificação, autorizado chegada bomba, desça para 4000 pés com ajuste no 097. Taxi Sideral 9972, 3 a bordo, 4 horas e 20, alternando Maceió. Taxi 3, parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 98, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, Sideral 9972. Ele taxi, parte 3, parte principal em Índia, ponto de espera 18, 95, ou ajuste 1017, Sideral 9972, bom dia. Azul 4958, atento ao balizador, que é a mudança agora formada pela Infraero, É a 02 Lima, azul 4958. 02 Lima, o 4958. Forte avistando o balizador, 4958. Vamos lá. Zero, coordenando com Recife agora na frequência 1288 e alternado 1260. 288-260, obrigado, bom serviço. Controle de Salvador, bom dia, voo 1865 na Árvore Elétrica. Chegou 1865, contato radar, via saída do bom, subiu para o nível 360. 360 via Árvore, voo 1865. Estabilizou, 2229. Dedo 2229, completa final, chame a torre de Salvador, 1895. Ciente, completo, chama a torre, 2895, boa. Boa. Mas é a posição, o pessoal está se deslocando, ou confirma está visual com algum balizador, né, Corinha? Negativo, estou bem na... no través da 2 Lima. Gente, só um minuto, eu vou formar novamente a infraestrutura, só um minuto, gentileza. Torre Salvador, bom dia, passageiro 2229. Bom dia, passageiro 2229, tráfego avistado, vento través norte, favor esquerdo com 4 nós, ajuste ao altímetro 07. Primeira metade molhada para úmida, sem chuva na vertical. Checa o trem pouso autorizado, pico no zero, passageiro 2229. Ciente das condições, o trem baixou e travou, 2229. Azul, 2783, decolado aos 48, chame o controle, Salvador, frequência 1, 2, 0, 8, boa viagem. Salvador 208, obrigado, bom dia. Sinalização de aeronave aí no pátio 3, já está prosseguindo para 02 Lima, só um minuto. É, já está avistado, obrigado. Avistado agora o 4458. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, contato radar, via saída da bolsa, estou para o nível 1960. Na boa, 160 azul. Controle, voo 1865, solicita para o 300, evitar formações. Autorizado, desvio, voo no 865. 865. Boeing 12, contact tower 118, Nina. Europa 2, confirm tower 1186, Europa 283. 118.95. 118.95, thank you very much for this. Great. Bom dia, Azul, Alfa e Charlie, prossiga. Solicita a divulgação do retorno do Pátio 3 para o Pátio Principal 301. Gente, aguarde autorização, Alfa e Charlie. Alfa e Charlie, aguarde. Jean Mike, Hotel Vitor, na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Conseguiu com reporte, reporte ao término, portão 02, Michael até o Vitor. Grato, prossegui, reportar após o término, grato. Alfa Yankee Charlie, pátio 3, está livre, prossegui com reporte, reporte na saída do pátio 3 para ingresso, pátio principal, Alfa Yankee Charlie. Alfa Yankee Charlie, iniciando reporte, tomará na saída do pátio 3. Chame a 2-1-1, chame agora Recife, frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, gol 1-8-6-5, obrigado, boa. Negativo, gol, a transmissão foi para o Ocean, né, 6-2-1-1. Confirme então para o 6-2-1-1? Canal 6211, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Bom dia, Conselho 2209, Sempre Alfa e aguarde antes do ataque seu quilo para ingresso Pote 3. Alfa, aguarda antes do ataque seu quilo para o Pote 3 passarela. Minha 225, vento através norte, através esquerdo, com 5 nós, depois de autorizar a pista 1-0. Claro, Sideral 9972, após o 318, alinhar e manter pista no zero. Após a linha manter a 318, 9972. Bom dia, Europa 03, maintain holding point runway 10. Voo no 865, chame agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. 228260, obrigado, voo. 22710, está agora 4 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha o nível 170 e chame Aracaju na frequência 120.3. Informação bilhete para Fortaleza, 3 22710, controle. Vai chamar Aracaju, 203. Ah, grava, Controle Salvador, Sinerme, 625, Arbor Elefant. Sinerme, 225, contato radar de decolagem. Boa via, saída Arbor para o nível 380. Salve via, Arbor 380, Sinerme, 225. 390. Via 0850, após Montoró, mais Serra, Serra, devolva da 1-0 com curva esquerda na saída Momo, transmissão de Lube. 5145, o transponder, 1-0, decimal 8, o controle, Rio 98, 1-1. Correto, Rio 98, 1-1, parte 3, chame pronto, pushback. Não para o curso, chame pronto, 1-1. Viva a conquista da presente. Está 1-0. Autorizado, não, nota 2. 2783, controle. 360. Copia. 3517, Brasília, aprovado 3620, via Zulu 17. Colodão no zero, curva direita. Subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, transição Elefa. Aciona 5151, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, veio para o Zulu 7, decolada para a 10, curva direita, saída Arbor, transição é left. Transponder 5151, controle 1208. 357, correto, portão 62, chame pronto, pushback. É chamar. Autorizado final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. O ajuste 1017. Desça para 2000 pés, poderá estabilizado, o 1649. Viagem. 208, obrigado. Salve, Sete Alfa Yankee, está autorizado a prosseguir, reporte ao término do reboque no, para a posição 01. Alfa Yankee, reportará no término na posição 01. Dan Michael, seu Vitor, na escuta do solo. Prossiga. De passagem, o tráfego da Azul está ingressando aí no pátio principal, vai prosseguir para o portão 01. Após reporte ao término, seguindo o tráfego no portão 02, o Michael até o Vitor. Ok. 05 knots, Kinejo 015. Kinejo 015, Kinejo 015, Kinejo 015. 05973, Recife, aprovado 330, via Pesulo no 7. Coladão no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5147, controle 120, decimal 8. Agora chame pronto, pushback, Rio 5963. Abissa 6570, cópia. 5704. Também a 570, Recife aprovado 350. Via Perzulu 17. Aerovia decola da 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5153, controle 120, decimal 8. 570, autorizado Recife, Perzulu 17, no nível 350. Decola, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder a 5153, controle 120, decimal 8. Vai, Eduardo, também a 570, tá livre, puxa e chama o táxi. Livre, puxa, chama o táxi, 570. Aeroporto 03, runway 58, Salvador, control frequency 120, decimal 8, have a nice trip. 108, thank you, aeroporto 03. Salvador, bom dia, Europa 083, climbing on dial 360. Bom dia, Europa 083, with the contact on departure, climb level 360. Very clear to fly direct to Leda intersection. Direct to Leda, Europa 083, climbing 360. Europa 083, request left turn to point weather. Eu tenho a deviation, Europa 083. Eu sou o Papa Romeu Mike Serra Golf, acione a identificação, autorizado a chegar. Ponte Del desse dado. Alto Antônio, finalizando o retorno na posição 01, Prata, bom dia. Eita, Frank Charlie, bom dia. Rio 5973, é o número 2 no setor. O contrato da ave está puxando próxima cauda. Se não for interferir com a ordem do solo, está livre no 43, chama o táxi. Para o controle? Chame 6225, chame Recife agora, frequência 1288 e alterna 1260. 222, 260, 6225. Federal 9972, Chamegora Recife, frequência 1685 e alterna 125455. 6570, confirmando o PLB. 3 a bordo. Prossegue via pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no 7. Um bom voo e bom dia. Livre site, 7-1-0, via Indy Alpha, 0-7, ajuste, bom dia para o trabalho. Salvador, gol 1649. Estado, reporte marcador externo, com cheque de trem, vento variável 4 nós, Juiz de Outino 2017. Na vertical sem chuva, primeira mensagem molhada para úmida. Gente, gol 1649. Está livre o pouso, aproximado? Já baixou o trem? Não, ainda não. Pode checar, aí autorizo. Pode ali. E código alocado para passar em Rio Bravo? Quer sair sobre o terreno? Tem 506, o ajuste no 017, informe ingressando na CTR para passar em Rio Bravo. 3. Mil pés com ajuste no 097. Campo do Solo após o tráfego da companhia Calda. Após o Boeing 727 está livre no Parque 3, chame táxi, Rio 989. Salvador, mais hotel visto, finalizando o reboque, graças, bom trabalho. Me chamou o Salvador. Hotel visto, finalizando o reboque, graças, bom trabalho. Assente, Marcelo Vitor, bom dia. E... Conhecida 1288 e alterna 1260. 1288-1260, obrigado, bom dia, diretor. Ali mantendo 1-0 após o motor do tráfego nacional, controle, meu hotel, meu hotel. Meu golfe. Alaska de Hotel no Golfo, mas tem a certeza de ser autorizado o cruzamento do, da final do 1-0. A Terra Brava informe quantas milhas está para Salvador? A Palma Meio Papá Serra Bravo, confirme quantas milhas para Salvador? A Palma Meio Papá Serra Bravo, mantenha a frequência 123 decimal 45 na escuta para coordenação com os tráfegos locais e ao ingressar CTR, chame Salvador nessa frequência. 7 direita via Foxtrot, chame Sola Salvador 21 decimal 9. Direita posto 219, boa. Eu vou no 649, ligou o foco. Doante o Flávio Decimal 1, Sondable 133 Decimal 95, have a nice day. 1251 or 13395, thank you, Europa 03, okay. Stop. Assim que o 67 apto a iniciar a rolagem pistola zero, autorizado alinhar e manter. Rio 9811, com 3 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando em Teresina para o Pátio. 7 aprovado via Pátio 3, principal Indy Alpha, com temperatura no 8 decimal 95, altímetro no 0 no 7, bom voo. Entendi, autorizado Pátio 3, Pátio principal Indy Alpha, 1-0 no 7, quando pronto, 1895, 9811, bom dia. Cargo 6570, contato radar na decolagem, suba para o nível 350 na saída Puka. 350 na Puka, Cuidado, Pro de Puka, sacado 6570. Claro. 70, Teresina, copiou 340. Murilo. Oh. 649 via Juliette, portão 05. Federal 9970, Teresina, aprovado nível 340, via Berzulu 20, decola da 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Nenim, November Eco, November India, Mike Nenim, aciona 5161, controle 120, decimal 8. 5, questão Rio, 9811, alinhar e manter, bom dia. Na saída Momo, transição Nenim, transponde 5161, controle 1208, Federal 9970. Pátio Federal 9970, Pátio 3, chame pronto, pushback. Chama agora pronto, Federal 9970. Federal, tráfego no setor, no tráfego informar, para arrimar, chame solo controlado. Vento aqui em Salvador, 010 graus, 5 nós. Chame no solo controlado. Hotel Romeo Golf. 005, chamarada solo controlado, hotel Romeo Golf. Direto ao piloto. Oscar Papá Lima, Oscar Romeo, ao piloto, após direto conquista. Aciona 5162, controle 120 decimal 8. Conquista autorizada, nível 180, decola da 10, direita, perfil da Airport, Elefa, Opilore, após direto. 5162 do transponder e 120 decimal 8, controle de saída. 4223, 43, chame pronto, pushback. Olá, 2223. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, perfil Puca, vai cruzar 2000, já cruzou. Rio 5973, troque seu transponder para 5147, suba para o nível 330 na saída Puca. 330, 5147 já acionado, senhor. Guardião 07. Sentinela 02, Juan. Livre de decolagem, Guardião 07, vento norte com 5 nós. No solo aos 13, frequência livre, bom dia. Rio 9811, vento norte, 5 nós, decolagem autorizada. 5 nós, decolagem, 9811. Fora o Guardião 07. Gente, Guardião 07, decolado azul 4. Assim que bloquear o farol de Itapuã pelo litoral, chame o controle Salvador 120 decimal 8, Guardião 07. Sim, é 17. Cartago 6570, controle. Faz o centro solução que o senhor foi dar presente, o meu Fox 018. Meu Fox 018 dá presente, tem certo, 6570. É meu mesmo agora na frequência 12685 e alterna 12545 ao Cartago 6570. 2085 alterna 12545. Bom dia, eu vou ter visto. Controle Salvador, bom dia, Rio 98111, passa da guarda 2000 pés na sua esquerda. Rio 98111, contato radar, suba para o nível 390 na saída Momo. 390, saída Momo, 98111. São meu Mike Serra Golf, autorizado final do ILS, desce para 2000 pés, informe estabilizado no localizador, o ajuste no 017. Desta 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, Mike Serra Golf, 617. Esse Papa Romeo, Papa Serra Bravo, ainda não recebe informação do seu transponder, cheque equipamento e mantenha 500 pés sobre o terreno. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Na passando 500 pés no litoral para pouso em Ondina. Guardião 07, informe na sinal para pouso em Ondina, mantenha 500 pés sobre o terreno. Certo. Rio 5973, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, bom dia senhor, obrigado. Sim. Rio 989 solicita pro de Cogbo. Autorizado Cogbo. Autorizado Cogbo, Rio 989, graças. Estabilizando aí, aliás, a Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf, completa final, enchimento 2, Salvador 118-95. 285, obrigado. Visual Condena, Guardião 07. Frequência livre, chama para nova decolagem, Guardião 07. 340 graus 5 nós, confirma as intenções? Lado visual e se possível, cancela e prossegue para 17. Sim, se reposta então visual com campo, Mike Sierra Golf. Ok. Tá confirmando o pátio de Chinebata. Afirmo. Federal 9970, autorizado pushback e acionamento, chame pronto para o táxi. Rodou bom dia, voa 9759, está ativo para a Copa. Nove Guarulhos, nível 360, número 1 da Copa, aguardando. Federal 9970, copiou a instrução? favor? Autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para táxi. Negativo. Serra Golf, me escuta? Afirmo, negativo visual ainda, tá passando por uma formação. Tem mais 30 segundinhos, ele está pista, só prossegue para 1-0 mesmo. Seguinte, Mike Serra Golf, forma pista livre. Vento 320 graus, 5 nós. Você acha que não vai haver condições de cancelar aí para 17 não? Tem chuva aqui bem na curta final, eu prossegui para 10. Change. 1285 2245 Bom dia, obrigado. Tiago, para informação, estou visual com o seu tráfego. Estou visual com a capacidade 17, mas negativo ainda. Agora sim, visual com a pista 10. Change, livre pouso, pista 1759, autorizado Guarulhos, nível 360. Via rota Ampersolo 1-0 até Taubaté. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle opera em 120.8, transponder 5166. Do Guarulhos 360, rota via Pesolo 1-0, Tabaté, é falada 1-0, rua direita, perfil da Eulê da Morte, 208-51-759. 1759, cotejamento correto, portão 09, chame pronto. 59, graças. Fala mais Serra Golf, Ivana Delta. Papa Romeu, mais Serra Golf, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso táxi Rio Juliette. E a Alfa vai passar para Juliette, mais Serra Golf. Contact, General 9950, 2 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando. São Luís, o 9950. Federal 9970, autorizado táxi via parte 3, parte 1 e Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118.95, o ajuste 1-0-1-7, tem um bom voo. Autorizado parte 3, parte 1, Índia, quando o ponto de espera chama a torre 119.9? Corrijo, 118.6, o Federal 9970. 118.6, graças, 9970. Valuta 3597, puxa pega o acionamento no 612. Gente, aguarde para iniciar o 3597. Aguardando a nossa escuta. Manda para a descida ali, 5017. Serra Golf dá passagem ao 737 da Federal, após ingresso a Juliette, contorna Pátio 1 e recorta Taxiway Lima, Mike Serra Golf. Visão com Federal, após a passagem, Pátio 1, recorta Taxiway. 118.60. 260. Salvador, Papai Romeu, Papai Serra Bravo, já fora de saldo, compromisso. Papai Romeu, Papai Serra Bravo, mantenha aquele espécie sobre o terreno, atente para o tráfego Boeing 737-800 na final. O ajuste no 017, informe na final para Serra Índia com Índia. Você está visual com o tráfego? Não vai ultrapassar o cliente, mas Papai Romeu, Papai Serra Bravo, inclusive já até cruzou a área de aproximação. Informa na visual, Papai Romeu, Papai Serra Bravo, muito bem. Autorizado, Mike Serra Golf, reporte na Taxi Lima. O Gol 092, informe visual com o campo. Nada firmo.